Vamos passar aqui, ó. Marcante comigo. Vamos lá. DJ Bola, o Moral. É uma loucura esse Moral. Puxa a gata pro salão e vai lançar isso aqui, ó. Relembrar comigo no bolero hoje. Fala assim pra ela, fala pra assim pra ela, vai. Foi por você que eu me apaixonei perdidamente, enlouquecida. Você me deixou, eu não consigo me controlar. Quando te vejo, me estremeço. Os teus carinhos as mãos, o jeito que você me toca. E aí? Ninguém jamais fará igual. Você tem todo meu amor. Sou toda tua e só você me dá prazer. Parceiro Patrick, o Rômulo e a Mestre em Macapá. Vem logo. Os caras que curtem aí o Brome, DJ Bola Moral, meu amigo Socó tá por aqui comigo curtindo hoje, o nosso amigão especial, Dia dos Pais, Socó. Parabéns a nós, papais. Valeu! Em Bragança, eu quero te sentir, Chico doido, meu amor não tem. Já lá vem o Marclay, DJ Marclay, o Rafinha também por aqui. Meu parceiro Joelson, o homem que vai cegar a lancha. É, tá sabendo. Foi por você que eu me apaixonei. Sei de nada, rapaz. Perdidamente, enlouquecida. Você me deixou, eu não consigo me controlar. Quando te vejo, me estremeço. Os teus carinhos eu não esqueço. Você me tem em suas mãos. O jeito que você me toca, quando eu vi o patrão soltar fumaça, sabia que eu não dei nada, rapaz. Sou toda tua e só você me dá prazer. Chico! Chico doido. Esse é o Chico doido. Logo pra mim, Chico doido. Estou pronta pra ti. Em Bragança, eu quero te sentir. E o Chico? Chico doido. Alô, gabarito! O amor não tem fim. Outland já por aqui na área. Essa aqui não perde nenhuma. Detalhe, hoje gravando o CD ao vivo. E o quê? Ele disse que me amava. Disse, não foi? Que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava. Foi só mentira. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Já não lembro dos teus beijos, de você nada marcou. Nos meus sonhos que eu só vejo eclipse ou fenômeno. E o Jalapa? Você não me merece. Por aqui com a gente, alô Camila. Tampouco. Alô, Preto, cadê tu, Preto? Didi Maldini Eduardo. Não é tu aqui do bar, não. Eclipse ou fenômeno. Estou gramada de amor. Didi Maldini Eduardo. Meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno. Estou gramada de amor. Didi Maldini Eduardo. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Já não lembro dos teus beijos, se você nada marcou. Essas músicas machucam, né, filho? Os meus sonhos que eu só vejo. E você relembra comigo aqui no bolero. DJ Bola, o moral. Você não me merecia. DJ Bola, o moral. Tão pouco o meu amor. DJ Maldir Eduardo, meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno, estou gramada de amor. DJ Maldir Eduardo, meu coração conquistou. Meu parceiro Sérgio, alô Sérgio. E assim, alô Ciene. Estou gramada de amor. E tá chegando mais uma assim comigo. Ah, não faz assim, DJ Bola, seu covarde! DJ Bola, o moral. É uma loucura esse moral! Como é que é? Giane e o Gorela. Em torno só de você, meu mundo sempre girou e me fazia tão bem. Sentia o seu coração pulsando tanta emoção em mim. Ainda não entendi o que fez você partir. O amor que havia em você, eu pensei que fosse pra mim. E a Meca também, quero Meca. Você, a Geise, o Novo Sardinha. E não! Não irei suportar pela vida passar sem tempo. Essa é a música boa. Se eu amanhecer, olhar pro lado e não te ver, eu vou chorar, vou sofrer. Cadê você? Esse vazio você deixou a distância, o silêncio que agora ficou. Não posso deixar tomar conta de mim, acabar. Parceiro Rafinha, alô Rafinha. Esperança de ti. Tudo da fruteira majense. DJ Barclay. E aí? Não. Não irei suportar. Égua da música, bicho. Pela vida. Por ti não existe mais. A gente vai aqui desse ano, vem dos pais, nosso patrão. Aqui na casa do bolero Gero Sardinha. Os canibais. Feliz dia dos pais pro senhor, parceiro. Pra nós que somos pais. Rabeste pro senhor também, Rabeste, viu? Nosso parceiro DJ Valnija de Breves também. Por ti, o cara que fez a festa aqui no bolero. E hoje ele curte o nosso trabalho, né, Jairo? E tá chegando mais uma Cinco Moral. DJ Bola, o Moral. Segura. Segura, filho! E vai deixando! Eu te falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar. Seu amigo Alisson Assunção! Onde não há. O meu meu amor não quer te ver tão só. Procure observar ao seu redor, que ao teu lado eu estou. Entendo que é difícil acreditar. Lá de lá o Junho também com a gente aqui, ó. Curtindo o bolero, obrigado a vocês. Aqui, ó, bacana. Dona Albete e o seu resto aí no caqueado, ó. Sogro e a sogra. E o quê? Vou te encontrar no super transação. Pra gente se amar ao som do campeão. Falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar. Procurando amor onde não há. Fala, Marquinho! O meu amor não quer te ver tão só. Procure observar. Rapaziada do Crash também com a gente aqui na área. Obrigado a vocês! Eu estou. Entendo que é difícil acreditar. Que um verdadeiro amor vai encontrar. Esse Duda é o cara, Duda! Mas eu te digo que esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra seguir. Tem que ser você. Tem que ser você. Vou te encontrar no super transação. Pra gente se amar ao som do campeão. Fala, Tinique, como é que é, Tinique? Vou te encontrar no super transação. E a patroa Rai aqui. E aí, cabeludo? Ao som do campeão. Com DJ Hildon e DJ Denilson. Na tenda eletrônica, eles vão te... Essa aqui não pode faltar, não, ó. Vamos. Essa aqui é a dona Chiparpaz, presente no bolero hoje, ó. Vamos lá! E aí, Socorro? Alô, Jairo! Você! Você chegou como chuva de verão, brilhou como um relâmpago, sentiu meu coração. Agora só penso em você. Caí no jogo de uma sedução, sua loucura foi um grande trovão. Como é que eu posso te esquecer? Não posso mais viver sem teu amor. Sem teu amor. Você só... Posso passar o Felipe Valdígia de Breves e a Mete no Porto Grande. Chuva de verão. Desde que curte o bolero, mesmo andando distante, né, filho? Mas curte o bolero, ela já. O que acredita, me e o quê? Eu quero teu amor, eu quero te amar. Chuva. Chuva de verão. Eu sei que vai voltar. Louca de paixão, pra me conquistar. No que acredita, nem pense em esnobar. Eu quero teu amor, eu quero te amar. Gel Bezerra. Você chegou como chuva de verão, brilhou como um relâmpago, sentiu meu coração. Agora só penso em você. Caí no jogo de uma sedução. E o quê? Sua loucura foi um grande trovão. Parceiro, sua copa, dando super abraço ao Leandro lá de Porto Grande. Você. Sobrinho dele, né, filha? Já não... Sobrinho da Max também. Teu amor. Gente boa. Você só quis ficar, mas me dominou. DJ Bola, o moral. Chuva de verão, eu sei que vai faltar. Louca de paixão, pra me conquistar. Louco e acredita, nem pense em escapar. Eu quero teu amor, eu quero te amar. Professor Aldilei aqui na área. Que vai faltar, louca de paixão. Alô, Regi! Lá no Botequim também daqui, um abraço! Quero te amar. Me conquistou, chuva de verão. Eu sei que vai faltar, louca de paixão. Pra me conquistar, louca e acredita. Nem pense em escapar. Eu quero teu amor, eu quero te amar. Chuva de verão, eu sei que vai faltar, louca de paixão. Pra me conquistar, louca e acredita. Nem pense em escapar. Mais uma assim pra vocês do Bolero. Ah, não faz assim, DJ Bola, seu covarde. Beijo molhado é pura emoção. Império Rafinha de São Paulo. Se fiz algo de errado, bora, Rafinha. Peço que me entenda. Isso é caso do Bolero aqui, ó. Alô, Jazz. Tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Tudo isso. Eu. Um abraço a você, alô Zezinho! Eu amo você. curtindo. Assim, ó. Pra curtir comigo no bolero. Joga a mãozinha pra cima, quem tá solteiro aí, ó. Quem é sincero, bota a mãozinha pra cima aí, ó. Guarda! Casa do Bolero! DJ Bola relembra assim pra vocês, ó! Vamos lá! Rafinha! Jacaré, tá por aqui de boa, curtindo Domingão dos Pais da Casa do Bolero. De Macapá, pessoas que curtem o trabalho do DJ Bola Moral e a Natália também, né, Jogó? Quem é que tá solteiro do bolero? Dá um gritinho aí pra mim, ó. This is the rhythm of the night. E aí? The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life, oh yeah. É uma loucura esse moral. Como é que é? Assim, ó. Meu amigo Mauro Sardinha em pleno Dia dos Pais vai inaugurar sua ponte hoje, né, filho? Que é? Tu vai cair nela lá, é? Eu acho que vai dar água. É Pache Bay. Eu acho que vai engatinhando na ponte pra não cair na água, né? Foi gatinhando, Naldo. Não leva bem a gente na costa, não, viu? Porque senão vai dar água. Bate bem. DJ Bola, o moral. É caso do bolero, DJ Bola, moral. Especial que é dos pais. Meu amigo Sérgio Assiedes. tá por aqui curtindo. Alô, Val, como é que é? This is the rhythm of the night. Viagem bacana comigo, assim, ó. Alô, Valmara! Valmara conhece, né? Assim, ó, bacana. E aí? Meu parceiro Evandro tá aqui curtindo comigo, DJ Bola Moral. E a Lene. Parceiro Val Ninja, esse é o cara, né, bicho? É demais o cara. E aí, socorro! Novo Sardinha, gente! Daqui a pouquinho inaugurar a ponte lá, a sua residência, né, filho? Eu acho que vai dar água, bicho. Bate feio! D-I-S-C-O. D-I-S-C-O. Bolero, confirmado no Bolero. Alex nos teclados, junto comigo, DJ Bolo Moral. Assim, ó. Delirious, incredible, superficial, complicated. Alô, Alice! Alô, Ana! João! E aí? Sucessos que foram sucesso aqui, ó! Em anos 80! Ué! Repete a coreografia pra mim, repete aí, vai. Repete aí, repete, filho, vai. Tá inteirão, vou mozando, tá? Super special, crazy, crazy. Fronteira na joia, esse D-I-S-O. Vai até embaixo, Naldo, vai. A Dita engravidou. É assim, é? Então, e assim, ó, retrospectiva, mais uma comigo do Bolero, DJ Bolo Moral. Fazer amor é tão gostoso, com você, meu bem, é muito mais. DJ Bola, o Moral. Abocanhar a tua boca, feito um louco como ninguém faz. Mil loucuras na banheira, revirando os olhos. Aí, Sérgio! E assim ele. Eu e você, te lambuz a todinha com carinho pra te enlouquecer. Chantilly, quero lamber teu corpo com creme de chantilly. Com cobertura de morango e açaí. Vou abafar o teu gemido pra ninguém ouvir. Chantilly, quero lamber teu corpo com creme. Meu amigo Zezinho, arrai! Está por aqui, obrigado a vocês pelo carinho de sempre. Vai na casa do Valério e comigo, DJ Bola, viu? Valeu! Adelson, Adelson! Isso aqui, um abraço a você também! Como ninguém faz. Professor Aldilene, tá aqui na área. Tu tá com piolho, é? Eu acho que tá. Só eu e você, tiramos a todinha com carinho. Tem que ser com chantilly, ó! Chantilly! Chantilly! Quero assim. Ai, assim vou te devorar. Quero você. Meu parceiro Evandro. Quero te amar. E amém. Ai, assim vou te devorar. Quero você pra mim. Um creme de chantilly. Ah, não faz assim, DJ Bola. Chocobarde. Sem você toda hora. Essa aqui marcou o bolero, não foi, Jair? E conta os segundos se você demora. Está todo tempo querendo te... Valeu, Raimundo! Tá aqui, ó. Um abraço do crocodilo. Porque já não sabe ficar sem você. E o quê? E no meio da noite te chama. Alice... Pra dizer que te ama. Eu, Alice. Sabe quem é esse cara? Tu sabe? Esse cara sou eu. É. O parceiro Buga também com a gente. Você pelo meu Adelson. Rapaz, cadê o gabarito, hein? Barra em quem for que interrompa seus passos. Já foi embora, não foi? Está do seu lado pro que der e vier. O herói esperado por toda mulher. Por você ele encara o perigo. Seu melhor amigo. E esse cara quem é? Esse cara. Esse cara sou eu. Cara que ama você do seu jeito. E o patrão Jairo disse: bola de 2x. Se deita em... Pra te ficar no bolero. Dia dos pais. E eu tô aqui, ó. Acaricia os cabelos. Fazendo a festa aqui pra vocês. Dia dos pais. E fala outras coisas, te causa calor. De manhã você acorda feliz. Um sorriso que diz: e esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Era pro Valnijo estar aqui hoje, né? Mas entrou água no barco do Jairo e no barco dele. Eu sou o cara certo pra... Deu tudo errado. Te faz feliz e que te adora. Esse gordinho, vou te falar, esse gordinho, hein? Enxuga seu pranto quando você chora. E aí? Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Jorge Moraes e companhia. Tá chegando aí mais uma. Vamos lá. Bola, o moral! É uma loucura esse moral! Coisa linda! Coisa linda, formosa Samara. Deixa eu bater na tua cara, filha, vai! Deixa eu bater na sua cara. Prometo que bate devagar. E te chamar de otária. Depois faz amor. E fazer amor. Isso! Fazer amor. Gostoso! Fazer amor. Bonita e charmosa. A Samara atrai você. A Samara atrai, é? A Samara atrai. Que é isso, rapá? Um beijo ardente, olhar de serpente. A Samara atrai, você não quer mais. A Samara atrai. Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Fala, Geis! Já tá tão porra que não escuta o balão dela mais, né? Vai escutar mais logo, na gravação. Samara é safada, né? Um beijo ardente. Jairo. Olha de serpente. A Samara atrai. Você não quer mais. A Samara atrai. Ô Samara, ô Samara, ô Samara. Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara safada. Vou tocar mais uma assim pra finalizar comigo. É uma loucura esse moral. Eu olhar tem magia. Nossa história, filho. Nossa história parece fantasia. Vou te amar. Obrigado, meu Deus! Com mais um show do Bolero! E só ficar. Obrigado a todos que vieram contigo, a gente do Bolero! O nosso domingo dos pais! Valeu, obrigado! Meu suor, olhando teu rosto, me alucina, parece até me. Ei, Socorro, não foge, diabo! Vou brincar. Esqueceu que eu tô com fome? Tindo com você. Nossa história linda de amor. A relação do gosto do prazer. Nossa história linda de amor. Nossa história linda de amor. Me ligo o rádio e escuto a canção que lembra nossa história. Nossa história linda de amor. Sinto o cheiro de amor aqui. O teu corpo bem perto de mim. Nossa história linda. Seu resto do Valdete aí, no caqueado ainda. Finalizando aqui do Bolero. Nossa história. Obrigado a todos, valeu. De amor. Até o próximo domingo aqui na casa do Bolero. Comigo. Bem perto de mim. DJ Bola, o Moral. Linda de amor.